Sente a vibração, sente a vibração. Sinta a liberdade, se entregue. Sente a vibração, sente a vibração. Mensagem positiva é happy reggae. Sente a vibração, sente a vibração. Sinta a liberdade, se entregue. Sente a vibração, sente a vibração. Mensagem positiva é happy reggae. Sinta a liberdade, vem no clima, sente o ar. A ideia é de rocha pra conscientizar e pirar. Porque mano, eu dou valor na amizade, no amor. No bem que ela me traz, eu fico zen no seu calor. É assim que é caboclo, rude boy de fé. Sabe de qual é? Diga lá, assim não é. Fazendo a fusão no rap, reggae, rindy. Pensei pra vulagem dando a letra, é nós tamo aqui. Pode crer, pode crer, pode crer. Família do extremo norte do Brasil, é nós mandando a rima. Pode crer, pode crer, pode crer. Família do extremo norte do Brasil, é rap, reggae, sente a liga. Sente a vibração, sente a vibração. Sinta a liberdade, se entregue. Sente a vibração, sente a vibração. Mensagem positiva é rap, reggae. Sente a vibração, sente a vibração. Sinta a liberdade, se entregue. Sente a vibração, sente a vibração. Mensagem positiva é rap, reggae. É o rap, é o reggae, é uma mistureba. É ideologia, é cultura, formador de ideia. Uma expressão de corpo e mentes. Liberdade positiva que ilumina a gente na resistência de um povo lutador que pela igualdade combate opressor. Na dança, na arte, na musicalidade, nas periferias, nas favelas, em toda a cidade. É nós por nós, pela paz, pelo amor. Um salve a Jah, o nosso louvor. E é do berço, é da raiz. Sente a vibração que te faz feliz. Sente a vibração, sente a vibração. Sinta a liberdade, se entregue. Sente a vibração, sente a vibração. Mensagem positiva é rap, reggae. Sente a vibração, sente a vibração. Sinta a liberdade, se entregue. Sente a vibração, sente a vibração. Mensagem positiva é rap, reggae. Chegando no estilo raiz, que nem minhas tranças. Eu vou na paz sem cair. E faz insana, positivamente conspirando, municiando de ideia, formou o bando. O rap, o reggae é meu ponto de equilíbrio, traz a paz e a luz pro meu espírito. Mostra o valor da nossa cultura, musa que ensina a nossa rua. A vibe tá pai dego, o povo abraça e dança. O elo da corrente tá formada, a aliança. Se entregue rap, reggae, deixa o som te levar. Se entregue rap, reggae, vem com nós, vem pra cá. Se entregue rap, reggae, vem com nós, vem pra cá. Sente a vibração, sente a vibração. Sinta a liberdade, se entregue. Sente a vibração, sente a vibração. Mensagem positiva é rap, reggae. Sente a vibração, sente a vibração. Sinta a liberdade, se entregue. Sente a vibração, sente a vibração. Mensagem positiva é rap, reggae.